derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Décima mensagem. Viver uma vida dupla o levará duas vezes mais rápido a lugar algum. Ou você tem caráter. Ou você é um simples personagem. Algumas pessoas procuram fazer algo para si mesmas, enquanto outras procuram fazer algo de si mesmas. Tryon Edwards declarou. Ideias conduzem a propósitos, e esses se transformam em ações, ações geram hábitos que definem o caráter, e o caráter determina o nosso destino. A Bíblia afirma no livro de Provérbios. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. 22:1. O caráter é a verdadeira base de todo sucesso que vale a pena. Uma boa pergunta para se fazer é: que tipo de mundo seria este se todos fossem exatamente como eu? Você é simplesmente um livro aberto, contando ao mundo a respeito de seu autor. Nenhum homem pode ir além dos limites de seu próprio caráter, exclamou John Morelli. Jamais se envergonhe por fazer o que é certo. Marco Aurélio exaltou. Nunca aprecie como sendo uma vantagem vossa o que pode fazer-vos quebrar vossa palavra ou perder vosso respeito próprio. W. J. Dawson aconselhou. Não é preciso escolher o mal, apenas deixe de escolher o bem, e se desviará rapidamente para o mal. Não é preciso que se diga: eu serei mal, tudo o que se precisa dizer é: não escolherei fazer a vontade de Deus, pois assim o mal já está estabelecido. Não existe o que se costuma chamar de um mal necessário. Philip Brook declarou. O homem que vive de forma correta, e é correto, possui mais poder com o seu silêncio do que outro com suas palavras. A reputação de muitos homens não reconheceria seu caráter caso se encontrassem no escuro. Para mudar o seu caráter é preciso que se comece no centro de controle, o seu coração. A falência do caráter é inevitável quando não se consegue mais nutrir um sincero interesse às próprias obrigações morais. Henry Ward Beecher ponderou. Não se pode afirmar se alguém é rico ou pobre apenas pela inscrição em sua lápide. É o coração que faz uma pessoa ser rica. Ela é rica de acordo com o que é em si mesma, e não pelo que possui. Viva de maneira que os seus amigos possam defendê-lo, mas nunca precisem chegar a isso. Considere o que Woodrow Wilson ensinou. Se os seus pensamentos estão no que você deve fazer pelas pessoas, o seu caráter cuidará de si mesmo. Um excelente caráter é demonstrado quando se faz em segredo tudo o que se deseja fazer quando todos estão observando. Permita-me lhe perguntar. O menino que você já foi um dia teria orgulho do homem que você se tornou? Você foi chamado a florescer como uma árvore, e não como um cogumelo. É difícil crescer assim quando se tem um caráter fraco. O menor sermão do mundo é o que é pregado pela placa de trânsito nos países de língua inglesa. Cap White, que em português pode significar tanto mantenha direita quanto seja correto. Fim parte 10.